Chiclete que ligamos na festa. Graça não. Pode ser que tu faz um no grato, bom dia. Bom dia, grato. Aprovado o táxi Indy Alpha, tem quanto esperar 1-0, reporte pronto, quando lá o ajuste tem 1-0-2-0. Indy Alpha, quanto esperar da 10, 1-0-2-0, número 251, autorizado a alinhar e decolar, está no zero, vento de 1-2-0 graus com 1-6-2 de nós. 251 decolou aos 28. Chame agora o controle Salvador em 120.8, senhor, bom voo. Controle Salvador, bom dia, Xanier 62, tem cura na pista. Xanier 6251, bom dia, contato Ardan, subo nível 360, direto da EL. 360, direto da EL, 6251. Salvador, o Xanier 6251, seria possível coordenar com o Centro Recife após da EL voar direto o bridge? Aguarde. Controle Salvador, o Xanier 6251. Aguarde. Xanier 6251, chame Recife, frequência 251. Boa, obrigado. Arthur, bom dia, o MJET 6749, tem da Delta. MJET 6749 para Guarulhos, eu tenho aprovado o nível de voo 340. Prepare da Euleda Bridge, aguarde aproximadamente um minuto para o Copstar. Na sua escuta, obrigado. Pronto para cópia? Pronto. Objeto 6749 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5047, objeto 6749. 340 Guarulhos pela Ásia Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, depois segue conforme rota. Decolada 10 direita, da Euleda Bridge, o controle 1208, transponder 5047, web 6749. 5047, protegimento correto, web 6749, portão 10, chame pronto para pushback, acionamento, senhor. Chamará, 49. Piquete 6749 no 10, busca acionamento. Autorizado, pushback acionamento, objeto mensagem.